Segue na produça. Mais uma vez. ATS. Ei! Estilo Pokémon, derruba um por um, efeito alemão. As mina mexe o bum bum, viaja nesse som. Pode vir qualquer metralhador alemã. Ei, a noite é traiçoeira. Eu falo pra você, não marca toque nem bandeira. Existe todo tipo e eu não tô de brincadeira. De prostituta a mocinho, o seu juiz é sua cabeça. Ei, eu tô falando com você. Não sei se deu pra perceber. O mundo é do maligno e não é só de você. Um checklist preparado só pra te convencer. Olha só a noite na Afonso Pena. Prostituta na esquina, viado no esquema. Com dinheiro né ladrão, a noite também te envenena. Jay-Z tem 99, eu tenho mais de 1000 problemas. Não sabe do que eu tô falando. Em que mundo você vive? Abre os olhos, tá moscando. Me pergunta qual é dos óculos escuros. Eu sou o preto X-Men, o ciclope do submundo. Acorde, caia no mundo. Veja o que restou. A lama que encobre tudo. É o mal que se espalhou. Consegue ver o que tem que acordar. Pode ver aonde o mundo vai chegar. Acorde, caia no mundo. Veja o que restou. A lama que encobre tudo. É o mal que se espalhou. Consegue ver o que tem que acordar. Pode ver aonde o mundo vai chegar. Como a noite é gostosa. O rap na savassi, o pagode sempre rola. Não dá erradas nessa, se alombrar cê pula fora. Casinha de bandido mal, só te atrai com as gostosas. Por que então cê não me diz quanto vale a sua vida? A minha eu já nem sei, nem mais vejo outra saída. Se não for o rap, já disse o Emicida. Eu além do horizonte vejo uma luz que brilha. Na noite, como quem tá escorado, deitado no chão ou vagando como os ratos. Medo da escuridão, codinome alienado. Em meia multidão, mesmo do verão passado. Então pode, chove, chuva, chuva, enxuga as suas lágrimas. As minhas sangue suga, suga, suga as minhas lástimas. Então o que procura cura, luta contra a chaga. O que ecoa em busca de uma nova estrada. Pode caia no mundo, veja o que restou. A lama que encobre tudo, é o mal que se espalhou. Consegue ver o que tem que acordar. Pode ver aonde o mundo vai chegar. Pode caia no mundo, veja o que restou. A lama que encobre tudo, é o mal que se espalhou. Consegue ver o que tem que acordar. Pode ver aonde o mundo vai chegar.